especial Natal Sem Veneno. Venham vocês também dizer que cultiva a vida para um Natal Sem Veneno, de saúde e alegria. A todas as famílias de todos os laços com amor. Mande seus recados de carinho junto à campanha Natal Sem Veneno do MPA. Assim com os movimentos sociais do campo por uma vida bem alimentada de alegria e esperança. Eu sou Robson, do MST. Sou apoiador da Cesta Camponesa do MPA, Natal Sem Veneno, cultivo a vida. Eu sou Robredo Mendes, do Movimento Pequenos Agricultores, e estou apoiando a campanha Natal Sem Veneno, cultive a vida. E eu sou Matheus Gouveia, estou cultivando a vida com a campanha Natal Sem Veneno 2016 do MPA. Compartilhe também seus áudios e vídeos em apoio à campanha. Este foi o programa Conexão Campo-Cidade, pela reforma agrária e pela soberania alimentar.